Azul 5001 no decolado 27, chama controle Salvador em 120, décima 8. 208. Controle Salvador Azul 5001, boa noite, decolado da 10, passa 1200 pés. Azul 5001, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, saída Salvo 1. 340, Salvo 1, Azul 5001. Possível voar Salvo da presente, 5001? Obrigado, direto Salvo. Direto Salvo 5001. Para 2000 pés, Kennedy Delta 0 no meia, autorizado ILS XR, reporte localizador. Sente 10 para 2000 pés, autorizado ILS XR, reporte estabilizado 60. Vai dar presente? Pode ir, coordenação. Azul 5001, vou direto ao Ignazio. Ignazio, Azul 5001. Poderia confirmar o 5001? O Ignazio não faz parte da nossa navegação? É Oscar, Wolf, November, Alfa, Vitor. Ognave, o 5001. Confirmado, Oscar Golf, November, Alfa Vita. Oscar Golf, November, Alfa Vita, Ognave, o Azul 5001. 5001, controle. Prossiga. Recife, atua em coordenação conosco novamente, solicitou que voe direto pro base. Total, uniforme, Bravo, Alfa, Vitor. Pro base, gente, pro base faz parte. É o 5001. Eu 5001, passa 180, chama o centro em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2235, 251, obrigado. Xané 674, estabilizado, X-Ray. Xané 674, Xané 1-8-95. 295, Xané 674. Torres Salvador, boa noite, Xané 674, estabilizado, X-Ray. Xenema 074, continua em aproximação, reporta visual algum campo, está estimado de 800 pés. Chuva moderada sobre o campo. Fecha a porta visual, chinelo meteoro, fecha com. Chinelo 6074 visual. Gente, Chinelo 6074, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada e escorregadia, pista. Gente, pouso autorizado no zero, Chinelo 6074. Linha 074, no solo 41, libera a direita, mantém em escuta, ataque autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Sente, direita, escuta, Juliette, portão 7, linha 074. Chuva tá como nas finais de pista? Acho. Esperado, diferente, linha 074. Vento pela esquerda com. Pela direita, 10 nós. Ok, sente. Ok, gente, obrigado pela informação. O chinelo é 6074. Baixa, né, 074, somente confirmando o balizador aqui na posição 7. Afim, posição 7, vou contactar a infra-aero, só um minuto. Salvador, TAM 3170, boa noite. TAM 3170, boa noite, na chegada Bomente 1, texto via 2000 pés, o ajuste é 905. Via 2000 pés, Bomente 1, TAM 3170. Tucano 3170, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado em LS X-ray, Tucano 3170. Controle Salvador, bom dia, Azul 6908, transfere, fica no 5-0. Azul 6908, bom dia, chegada Bom Mediuno, desça via 2000 pés, o ajuste é no 095. 095, desce no dia 2000, Azul 6908. Controle, Azul 6908, solicita. Siga. Está presente a proa de Duna ou Itape? Autorizado Itape. Autorizado Itape, 6908. 170 estabilizou? GLS, passando em Serra, Rotan 3170. Chame Túlia na frequência no 8.95. 8.95, 3.70. Solicitação de reboque do portão 10, na posição 1-3, na revolta do pátio 1. Autorizado, chame o término. Gente, reportarei. Salvador, TAN 3170, visual com a pista já. Gente, TAN 3170, chuva sobre o campo, pista molhada, escorregadia, vento nos 50 graus, 08 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 3170. Salvador na escuta do Alfa Yankee Delta. Prossiga, Alfa Yankee Delta. Solicito remoção da aeronave da ponte 1 para o pátio 3, posição 4 Lima. Gente, autorizado iniciar o reboque e aguardo autorização para iniciar o deslocamento. Relógio de puxa e aguardo autorização. Ok, sim. Azul 6908, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado em LS X-Ray, reportar estabilizado, Azul 6908. Zulu 70, no solo 08, libera direito, via taxa com mantém me escute, taxa autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, da 3, vamos 70. Trazendo 70, via Juliette, portão 1-0, tentando entrar por a companhia que está finalizando o reboque. na remota 1-3. Azul 6908, realizando desvio à esquerda, magnética 050, aproximadamente 1.5 mil. Frente dos desvios. Autorizado, Frank Delta. Até a parte 3, chame o terno. Salvador, é o Mike Yankee F, forma na aeronave calçada na posição 1-3. Afirmo, sente, Mike Grosso, boa noite. Boa noite. Decimal 95. 895, boa, 6908. Oi, Salvador. Bom dia, Azul 6908, processo estabilizado. Azul 6908, informo chuva moderada sobre o campo, pista molhada, escorregadia, reporte visual, está estimado de entre 800 a 1000 pés. Teste, apartarei 6908. Controle Salvador, bom dia, voo no 592, centro da Formação Lima. Voo no 592, bom dia, na chegada Bomete 1, desça via 2000 pés, o ajuste é 9095. 9095, desce para 2000, via, voo no 592. Doutor, boa noite, essa 3520, vai passar a posição, desculpa, 10 milhas de Papong, centro de formação Lima de Salvador, via chegada Bomé de Uno. 3520, boa noite, na chegada Bomé de Uno, desça via 3000 pés, o ajuste é 9095. Tá, pista mulher de corriga de evento, no 70 graus com 11 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, meu 908. Meia 908, no solo azul 8, libera direito, taxi via Alfa, Kilo até o Pátio 3, posição 2 Romeu. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Romeu, 6908. Escute, considera, mantém a posição antes da Kilo, que é igual de ingresso no Pátio 3. Manteremos antes da Kilo, aguardando ingresso, 6903. Posição do azul que tá pro que tá no reboque? É, posição 4 Lima. Gente. Autora 3520. Prossiga. 3520 tá recebendo turbulência moderada, picos de turbulência moderada na descida, ok? Gente. Aeronave à frente, por acaso, também reportou alguma informação? Não, nenhuma aeronave reportou, não. Ok, ok. O centro havia nos informado de que alguém reportou turbulência na descida aqui para Salvador. Você recebeu alguma turbulência na descida? Turbulência leve, moderada. Pascoal, o voo no 592 vai passar a posição por média mais 3 milhas e solicita voar Duna devido à formação em cima de Itapa. A gente pensa que a formação está autorizada para a Duna, voo no 592. Pronto. Bom, Salvador, o senhor 3520, bom dia pessoal, mais facilmente que o colega da Gol, posso com mais de Duna? Então, 3520 está autorizado. Sim, obrigado. Após o momento, desce para 2000 depois de Bombete. Mantenha a descida para 3000 pés. Ok, após o momento, a gente continua a descida 3000, 3520. Uno 592 autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, Uno 592. Aguilhante da Quilo, 6908. Que autoridade ingresso, Quilo, posição 2 Romeu. Quilo 2 Romeu, 6908. Solo Yankee Delta informa término do reboque. Bom dia, obrigado. Ok, bom dia. Altitude 1910, permit you arrive to 2,000 feet, Greenwich 1015. Permit 1 arrival, descend to 2,000 feet, and